Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Wake up! Live long and prosper. Drops para Nerd. Vamos embora pra um bar. Beber, cair, levantar. Vamos embora pra um bar. Beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar. Saudações impenetráveis, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster, e este não é mais um episódio do Paranerdia, é apenas um Drops, novamente nesta porcaria de evento que é o podcast em boteco do Rio de Janeiro. Sim, queridos, em janeiro teve dois, sabe por quê? Eis o culpado, quem é você? Porra, Nicolau, velho. Da onde? Marília, Tosco Chanchada Podcast. Foi só por causa deste puto que a gente teve que fazer o segundo podcast em boteco no mês de janeiro. E no fim do mês, ninguém tá assim com grana, todo mundo tá duro, mas todo mundo vem assim mesmo. É que no Rio de Janeiro o pessoal não tem mais nada o que fazer, então o pessoal resolveu fazer outro podcast em boteco. Mas Nicolau não veio sozinho. Quem veio com o Nicolau? A esposa do Nicolau. Que se chama? Carol. Se chama Carol. Mas além de Nicolau e da esposa Carol, nós tivemos outras pessoas, como o nosso querido e antigo amigo Nelson Portugal, o Nerdandertal. Fala aí, Nelson. Esqueci, a idade é foda. É por isso que eu amo esse velhinho. Só que ele não veio sozinho, a idade não permitia, ele trouxe a enfermeira dele. Miau. O foda vai ser editar isso depois, mas tudo bem. Não edita, cara. Não, não vou editar, não. E além disso, acho que pela terceira ou quarta participação seguida, senhor B. Opa. Faz o seu jabá. Lecash. Belo jabá. Fala aí, cara. Lindo jabá. Não, um episódio só, cara. Quer todos? Faz quer tudo. Tudo? Até o talo. Bota, enfia. Então, a Lecash é o Meia Lua X e o Partiu de Busão. Isso, o Legcast é o único que presta, porque o Meia Lua X e o Porto Busão não vale porra nenhuma. Falando em Porto Busão, temos aqui o cúmplice dele. É, que é o Vanker, estou no Partiu de Busão, o podcast só tem um episódio. Nada mal, mas também nada bom. Como todo primeiro episódio de podcast, o primeiro é uma merda. Exatamente, a gente tem o segundo e vamos ver no que dá. Com certeza. E para representar Jabu Rio, essa bicha gorda que nunca comparece aos podcasts, aqui está seu fiel companheiro, Júnior. Eu não represento ninguém sem procuração. Já começa por aí. Aqui é o Júnior do Baú Pirata. Você sabe muito bem que o Jabu já te deu outra coisa sem ser procuração, né? Não, cara, eu nunca comi aquele com cagaço. E com esta observação fantástica, vamos encerrar por aqui. Vida longa e próspera. Nada forçado essa risada, né? Levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta.